Amor ou engão, essa palavra do fielador meu, esse fez e falado, esse passa a mão com o curuqueiro. Esse não quer ver aqueles um que ser um adulto, esse dínico. Digno. Esse, oh. Esse. O vô fala tão bonito, né, vô? Eu gostei. Dínico, não é assim? Isso, é assim mesmo que fala. Não quer ver que ser dínico. Dínico, não é difícil. Isso. Então, limita 12. Também, amor. Deixa, fazer mão com o coloqueiro não deixa que ser assim, calata, né, filho? Isso. Não é, filho? Sim. Tem que sim saber endosado. Dosado. Não é um verdadeiro? Claro que sim. Esses uns negado, uns não, ensina mais zin com que um sim. Isso. Sim, zin. Nos ensina tanto quanto os não. Olha. Esse nosso, esse aprendiz. Esse pai, esse nos endereçou os encantos não para cada caminhado aqui. Sim. O sim é zin bom, né, filho? O sim zin todo mundo gosta, né? Esse não, esse assim, ensina esse filho, você a perder. Você a perder, isso é importante aprender, viu, esse filho? É importante o senhor aprender a perder. Às vezes é importante, porque às vezes perder é uma lição para você trabalhar a sua humildade, a aceitação. Então não é um crescimento como esse negro Benedito fala, filho. O não traz a simplicidade da aceitação. Por causa, filho, muitas vezes. Esse falador, quero zin dar tudo que nos intive. Mas e pela? Não foi o teu não ter que te fez esse que se calar de dínico? Não foi justamente por causa do teu não ter? Se fosse dar tudo, como vai ser? Realmente. Graças a Deus. Não é, Zin? Quero dar zin tudo que não tive. Não, esse. Tá sim, esse. Calma, esse. Certo. Esse eles também tem que ter a cooperação, zinzinho. Esse zinzinho. Vô. Faz tudo trabalhado que fazia e se desdobra pra fazer também o outro mais. Não é assim? Sim. Dá conta de tudo já fazer. E o mais novo não coopera. És infamoso? Não, senhor. És infamoso. Vó Catarina tem um segredo na lua. Vó Catarina tem um segredo na lua. Para dar a seus filhos que choram, que estão jogados na rua. Para dar a seus filhos que choram, que estão jogados na rua. Ou ela vem chegando e vem trazendo a luz, ou ela vem chegando e vem trazendo a luz para dar a seus filhos que choram que tem amor a Jesus, para dar a seus que tem amor a Jesus. Esse que emoção, esse tão gostosa, fia. Esse fala com o coração. E essa nega veste bem na linha, esse de manjar, nesse choro, fia, nessa emoção. Agradecida, é que voz embala, porra. voz parece que pega a gente no colo. Deixa eu dar um cheiro se deixar nessa véia. Isso é muito amor, esse filho. Esse coisa, esse mais bonito esse dessa vida. Graças esse a Deus. Pranto, filho. Esse é o amor. É a entrega, filha. Esse não tem uma coisa valiosa esse nessa vida, filha. É poder trazer esse um choro assim, formoso de amor, de entrega, filha. Graças a Deus. Esse que sua luz, esse é muito grande, viu, esse filha? Esse fez um trabalho esse, muito grandioso, viu, filha? Graças a Deus, filha. Esse peixe de manjar, né, esse filha? Esse filho das águas, graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve a força da Santa Alma Bendita e graças a Deus. Sinto voz me embalar. Esse que nega é se embala, chifia. Se nega a se sente gostoso, chifia, de poder se abraçar, o filho de caminhada. Louvado seja. Esse poder trazer um acalanto, filha, e tirar esses prantos, as dores. Esse porque essa vida também tem alegria, mas também tem muito choro. E o choro também se liberta, né, filha? O choro se liberta das dores, do sofrimento. É preciso chorar, né, para paz não baixa o coração. Sua energia acalenta muito, minha voz. Graças. Sabe, tua luz, tua presença, tua força, tua bondade, teu amor. Teu exemplo de humildade. Esse que tem esse amor também, filha. Esse é muito grande, sua força. Esse só enxerga, esse só tem amor, filha, esse, todo mundo se tem, né, filha? Mas esse quem contempla é porque já tem, né, filha? Esse uma centelha muito grande. E a sua centelha só já é muito grande, filha. Esse salve-se um povo, filha, salve sua estrada. É que seja sempre essa força, viu, filha? Todos nós. Esse nega sente-se muito esse vaidosa, né, esse palavra. Esse é uma palavra, esse nega fica tão cheia, muito obrigada, esse filha. Imagina. Esse nunca ninguém cantou assim tão bonito pra mim, esse filha. Esse, graças a Deus, esse enche o coração, filha. Essa música, esse eleva, né, filha? A música eleva. Por causa da sua energia. Graças a Deus, numa música é contagiante. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Por causa da tua formosura, por causa da tua luz. Deixa eu dar três. Graças a Deus. Graças a Deus, filha. E que você possa, que esse amor grande, filha, essas águas suas, esse embalasse cada um que passasse no seu caminho, filha, fez um sofrimento. Filha, sempre uma palavra, filha, doce para as pessoas. Esse nunca se com julgamento. Porque você tem muito amor, filha. Espalhe esse amor, cura, isso é curador, filha. Quem tem amor tem cura, filha. Graças a Deus. Obrigada. Esse nega agradece esse filho, viu, dona da casa também. Esse de poder, esse nega vir. Esse agradece, viu, filho, esse coração grande. Essa sua simplicidade. Não agradecer não, vó. Eu que agradeço a presença da senhora. Esse é uma honra você estar na minha casa. Obrigada, tá? Esse vó que agradece o carinho, esse do nego também, esse do filho famoso, esse prestador mais uma vez. Graças a Deus, vó. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, vó. O pai Benedito tá por aqui, não tá não, vó? Esse tá. Esse nego velho tá aqui, esse nego trabalhador. Esse tá aqui, esse já chega, esse com nós, né? Pra fazer esse encruzador, né? Esse é uma honra, esse pai Benedito, esse junto, esse colega. Esse com todos que estão aqui, que tem esse muito nego velho aqui. Ih, vó, esse tem pai João, esse tem esse nego Benedito. Esse tem uma família grande, né, filho? Tem os seus negros também. Olha aí. Os dirigentes, negros da moça. Silmara, né? Vai trazer o vô Benedito? Este, vamos ver o vô Benedito em terra, então, graças a Deus. As forças, a formosura da palavra da vó Catarina. Ele vem. Esse nego, salve suas forças, esse nego trabalhador, salve esse movimento curador dos pretos velhos. Se louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né, Savô! Fazem sempre princesas de louvado, né, Zinfinho? Esses ilovadozinhos em Catalina, esse agradecido é. Vem, graças a Deus, as suas forças, as suas falanges, graças a Deus. Esses falanges muito lindos. E Pai Benedito de Angola, esse muito, muito transbordando a alegria, trazem presentes em câmeras e pias. Esse zinzinho junto, Catalina, esse zinho com uma falange tão grandiosa, esse de Jesus e esse. Louvado seja. O senhor também está emocionado, vó. Esse zinzinho, vozes, emoções, pegas mesmo, né, filho? Pegou no senhor, vó. Muito zinzinho velho, né, filho? Enche muito amor, enche muita força, chinês. Encadecido receber esse zinzinho, esse falanzinho, paizinho bendito, encasuado vosso, filho. Que esses em bênção de Jesus e esses de Deus derramando dentro do vosso zinlar. Que o manto sagrado do esse altíssimo de Deus consagrando a sincera. Pai Benedito, por que, que o senhor está tão emocionado, Pai Benedito? Esse zinzinho tem proteção grande, falange negados em velho dentro do cafio. Esse tarzinho, esse zinzinho somando falange a 12, sabe, filho? Esse zinzinho, donas encasuados em cá, esse. Esse muita afinidade ancestral com o negado velho. Faz parte de ancestralidade dela, filho. Faz ele entender, doeu? Graças a Deus, vó. Ancestralidade, filho. Louvado seja. Graças a Deus. Como é que é, vó Catarina, trabalhar com preto velho? Do lado, assim? Esse dobra, né, filho? Este dobra, este até se resplandece neste este corpo, este mediúnico. É uma força muito. Este cristalina desse nego velho, filho. Alcançava-se muita luz, muita galgagem de sofrimento, essa linha. Este galgagem do amor, da compaixão. Este é uma força até redobrada, este nega. Este nega, este daqui a pouco chora também, este graças a Deus. Este dobra, né, filho? Este dobra, este já tá tudo aqui, este os negros, mas assim, este pertinho, este já no corpo, né, filho? Parece que não renasce um pouco aqui na carne. Este de redor. Como esses invólios tá dizendo, quando os itens em acoplamento, esse corpo enxaca, esse faz a vibração com a toca mediúnica fazer potencializador. Fazer de entendedor. Sim. Potencializador esses zinhos assim. Este perfeito. Sabezinho esse. Olha. Claro. Por que que o negro velho representa a humildade? O que que vocês querem passar para nós humanos com essa roupagem? Aceitação, né, Zinfio? Aceitação. Aceitação resignado. Não é, Zinfio? E essezinho assim, essezinho catalinado de negozinho velho, já foi zinzinho falando esse. É isso mesmo, chinego. Esse nega tá aprendendo o cochê. Essezinho são os eternos aprendizes. Somos em eternos aprendizes. Aceitaste tudo, né, esse filho? Aceitaste as provas da dor, filho. A gente tá muitas vezes porque hoje tá faltando um coisa em casa, filho. E você ter paciência, filho. E de aceitar, filho, que aquilo se possa melhorar, filho. Chinego vê isso, filho. Deixa a aceitação da dor. E zinzinho sabido, filho, que cada zin qual tem o seu papel necessário, zin esse. Não é zin esse, filho? Sim. Quando zin pimentamos na carne, esse zin papel, foi zin papel, zin necessário, zin no zin é. Sim. Quando eu pimentei isso na carne. Não é zinho assim? É. Esse zinho catalinado. Então, zinho esse. Tem que zinho aceitado. Cada zinho papel que zinho ele esse ofertado. Sim. E esse fazer como os invozes e falou, aceitação da dor e saber que tudo pode ser mudado, né, Zinfio? Graças a Deus. Deixe tudo em movimento. Nossa. É que tudo isso é perfeito, né, esse filho? Sim. Tudo tá perfeito, tudo tá bom, filho. Tudo é como esse Deus quer. Esse faz o melhor, filho, que Deus vai dar o melhor pra você. Eu tenho aqui na minha frente uma avó e um vô. Fala a cada um dos seis o papel do vô e da avó na terra. Esse chinego fala esse primeiro, chinego. Esse mesmo, Catalina. Deixa tu falar primeiro que eu sou estrela hoje. Esse chinego hoje é estrela. Pai bendito. Não tem zinterado não, né, Zé? Olha. Vós está querendo falar como esse trabalhador, esse linha um bandado? Isso. Como é nosso em papel, filho? Não, qual que é o papel do vô e da avó nas casas dos seres humanos? Todo mundo tem um vô e uma avó, né? Ah, qual que é o papel verdadeiro do vô e da avó para a prosperidade da raça humana? Sabe, enfim, há povos e algumas e esses culturas que sabem compreender esses em papel. Uhum. Sabendo o quê, filho? Que quanto mais tempo a criatura experimenta, mais esse tem conhecedor. Então, quando a criatura que mais tem conhecedor, porque muito experimentou, abrindo boca, os outros faz de dar em atenção, né, filho? Faz entendedor. Nós a gente tá falando nos casuados, né, filho? Os interenos, né, filho? Isso. Mas em esse muitos infamiliados, filho. Esse se esquece disso, né, filho? Ai. E graças em esse, muitos que muito experimentou, estão populando a aprender com os mais novos. Porque também faz parte de saber que é tudo uma maneira de poder fazer um adquirido de conhecedor. Então, está acontecendo assim, né, filho? Quem muitos implementou, tenta aprender os que o mais novo estão trazendo. E quem é mais novo está aquecendo de ouvir aquele que muito pimentou, né, filho? Olha. Desculpa, mas em negros em velho vai ser sincero com tudo que meu filho quer falar. Isso é bom. E esse beijo, isso. Né, filho? Isso. É preciso, filho, que os mais de novo se abra também para aprender aquele que mais experimentou, né, filho? Isso. Porque se nessa encarnação aquele tá no papel de vô e aqueles em outros e não, é porque tem uns em propósito. Isso. Graças a Deus. É. Então é assim que esse país bendito zinzin vê os em papel do zinvô e da zinvó nos em familiar do terreno, nos em contexto do zinzin grupo de família, sabe, filho? É, graças a Deus. Esse. Catalinado. Esse, né, esse. Eu só tenho esse que. Esse afirmasse tudo isso que esse nego falou, né, esse filho? Uhum. Esse falasse que o avô, né, filho, esse avó, esse na parte. Qual o afirmamento de um avô e de uma avó numa, sem familiar, filho? Isso. É isso? É isso, vó. Esse nego, esse filho. Esse nego, uma avó, filho. É uma ancestralidade muito forte dentro de uma família. É a parte mais amadurecida, muitas vezes, daquele lar, né, filho? Onde aquele espírito já viveu, mesmo que às vezes tem um ser que nega, já até falou, acho que numa parte de um trabalho, não lembro agora onde, filho, que mesmo que às vezes aquela avó, e muitas vezes errou no seu caminho, como todo mundo, né, meu filho? Isso. Mas é como foi dito pelo Cine, não é? Ela veio, filho, com uma hierarquia já de galgagem espiritual. Merece todo o respeito, merece toda gratidão pelos aqueles que estão ali, entendeu, filho? É sempre aquela coisa que esse nego aprendeu, esse com o nego, esse dessa fia, Este é o pai, pode ter 100 anos, não tem? Este é o filho, pode ter 90. O filho tem que respeitar esse pai. Esse filho fala, esse pai, esse filho baixa a cabeça para ouvir esse pai. Esse filho, às vezes tem, esse filho tem filho novo. E o pai, às vezes, mais. Esse jovem gosta desse filho. Esse não importa. Tem que sempre abaixar e respeitar esse galgagem. Ele é o pai. É o respeito. É o firmamento que ele veio nesse propósito de vida. Entendeu esse filho? Então, esse avô, filho, é uma parte muito, muito mais forte. Esse todos são fortes, né? Mas o avô tem ensinamento, é a raiz, filho. É a raiz, é o firmamento. Esse negro se avô, ele já tem já esse presente do Deus. Daí, do nosso maior. Daí do amor nos seios em familiar, avô, catalinado. Este mesmo, este bem-vindo. Esse voz e falador, né? Este. Este já tem escolha já pela espiritualidade galgagem para ser aquele avô. Esse pai se dá um presente, tipo uma mãe, se mãe, ser mãe, isso é uma dádiva, e um vô, esse ainda muito mais os degraus. Sim. Ele trabalha a raiz, esse vô, esse sempre se abraça, esse fio, esse neto com doçura. Às vezes ele passa as coisas assim, o pai se fala e se briga, esse negro vai e se abraça, porque esse negro é amor. Sim. E muitas vezes teve essa dificuldade para criar esse seu filho, sua filha. Esse, quando esse é vô, esse quer fazer tudo de bom para esse neto. Esse teve uma vida sofrida, esse uma vida corrida. E quando ele vai buscando essa maturidade da idade, da sabedoria, né, meu filho? Porque a velhice é sabedoria também. Aí ele quer passar só o amor para esse negro, esse neto. Esse hoje, filho, muito famoso voz em falador esse. Hoje sabe dia ensinando, né, filho? Olha, hoje é o dia da avó. Hoje é dia nanã, filho. Aquela que esses em sincretismo, esse vó do Senhor Jesus. A anciã dos oliçados. Que traz esse tudo, esse formosula, esse transmutadora de nanã. Através da sabedoria do tempo experimentado para todos na Terra, filho. Nossa. Esse catalinado festa em Aluanda para nós. Este é festa, este filho. Este festa, este decantadora, esse filho. Este decantadora dos vícios, filho. Sim. É decantadora daquilo que precisa ser transmutado para o positivo. Este é uma consagração para o trabalho de portal de nanã. Sem o decantado dela, como nós ia fazer, catalinado. Este não teria, este, né? Este ficava este peito, este trabalho. Este como se, este tem esses cinco dedos, né? Este se falta este nanã, este fica penco, seu trabalho. Sim. Este decantador, este da velhice, este do amadurecimento. Muitas vezes é muito este lado este de nanã encarado como ranzinza. Mas é preciso fazer esse ranzinho, né, meu filho? Você precisa, às vezes, ter aquela mão um pouco firme, este preto veste, este um pouco, às vezes, este rabugento, esses negros, esses vô. Uhum. Mas não é que você é rabugento, filho. Sabedoria, muitas vezes, para mostrar o certo, para não ir para os... Às vezes, os filhos querem um caminho mais esse, sempre sem as pedras, filho. Uhum. Às vezes, esse negro, esse vó, ensina os caminhos das pedras. Para trazer o quê, filho? Para trazer o firmamento firme, enraizado dos pretos velhos, das avós, dos avôs. Então, uma vovozinha é isso no lar, é a sabedoria ancestral. E é importante que os negros se ouçam essa mensagem muito simples, que se abracem suas avós, agradeça por ter uma ancestralidade dessa dentro de um ser, de uma família. Abraça sua avó, porque ela tem história para contar. Isso. Não é, filho? Se faculdade não traz isso, filho. Isso que traz isso, filho, é a vivência. Claro. É a vivência, os percalços que esse avô passou. É a eternidade, meu filho. Então, abraça seus negros, seus avós, se tiver. E se não tiver, contente, faça festa, agradeça. Acenda uma vela lá pro seu avô, que se foi. Isso. Você não tem ritualística, meu filho, porque tudo tá aqui, né? Sim, esse não tem ancestralidade na raiz da árvore, filho. Como você vai ter as melhores folhas e os melhores frutos? Respeitar os ancestrais, né? Igual a Tia Jurema fala, respeite os ancestrais. Não é um verdadeiro. Olha, Sifi, muitas vezes os negros passam por problemas na família. Sabe por quê? Por quê? Porque não perdoa, filho. Não perdoa um avô, não se dá com a mãe e fica esse karma, filho. Mas então, mas com os mais velhos. Mas uma permissão, passar umas informações, esses informosos, esse casuado que esses então trazendo. Esse tem ancestralidade de Vó Dolores. Olha. Já ouviu falar do Vó Dolores? Não. Salva, né? Salve a força da Vó Dolores e graças a Deus. Graças a Deus. É, esse tá chegando pra esse nego, né? Vocês falando pra nós. Graças a Deus. Viu, senhor? Graças a Deus. Mas esse tem esse caminho tão especial com nossas e fazer usado. Esse. Lá atrás, no seu ancestral, tem esse falanzado, Vó Dolores e Virgem. Olha, esse graças a Deus. Tem esse cadecido, esse portador, esse. Esse é muita força, né? Como é seu pavós, esse. Graças a Deus. Esse é muita força. Esse salva as forças. Ô, vó, enquanto a gente vai continuar no trabalho aqui com o pai Benedito, com a senhora, parece que o pai João está aqui. É o pai João? Como é que ele chama o outro preto velho da minha? Este pai João das almas, filho. Ele tá aqui, linha tá, de não. Pode dizer a ele, vó, se ele quiser vir daqui cinco minutos, se a senhora quiser, ele também dá um pouco da palavra dele, daí ele pode vir junto com o vô Benedito. Este eu agradeço, se nego, se puder trazer esse nego. Esse, eu tô vendo, ele não quer, ele quer vir, não quer? Este nego é raro, filho. Então este nego, a gente vai ficar muito feliz, porque este nego este é uma luz muito grande. Olha ele ali. Este vó Catarina trabalha com este nego. Ai, que este nego é muito mais velho que nega. Oh. E se puder trazer este nego que se é ancestral da família este do pai, este nego velho agradece muito. Ai, graças a Deus. Então antes da senhora partir, pedi à senhora uma mensagem final. Mas antes dessa mensagem final da senhora, pedi para vocês dois comentar um negócio. Às vezes o vô é sábio, mas o pai, a mãe quer ser um pouco ali duro para educar. Ixi. E eles reclamam que o vô passa muito a mão na cabeça. Ixi. E como é que o vô faz para não dar demais e o pai faz para não ser muito rigoroso com o vô? E não deixar o filho desandar fora da disciplina. Esse é assim, chineiro. Esse é importante. Esse avô respeitar as condutas do pai da mãe. Este não botaste a colher no meio, esse filho? Este igual briga de casal, acho que não mete a colher. Ele tem que ser sereno, esse filho. Igual este pai dessa nega. Este que é um nego muito sábio. Eu gosto de falar de coisas humanas para o filho entender, né, filho? Olha. Não vou falar de coisas das cosmos. Fala coisa humana. Esse maneira mais informosa, a Catalina falou, esse claro, né, meu filho? Ah. Esse gatecido famoso, filho. Vou pedir licença, caso precisar poder fazer esse uso desse voz falador. Tem sabedoria, né, este vô. De forma clara e simples. Tem sabedoria de falar na hora certa que este mãe, né? Pôs em culé no meio do que esse mãe deixou, esse filmado. Não pode, pai Benedito. Esse como vó tá dizendo, né, filho? Este nego é assim, filha. Este nego acha que tem que se respeitar. Este é a oportunidade da mãe. Este a mãe tem um papel fundamental de educar. Este vô, este quer dar amor. Porque este, como o nega falou, este vô, quando foi... Este pai, este vô correu muito para trazer este vida para os filhos. E aí este já viveu, né, filho? Aquela correria do caminho. E ele quer curtir o neto e quer dar tudo este que não deu para o filho. Este pode dar, filho. Este mais tem dias, este momento. Este que tem que ser. O dia que esse nego, esses filhos, esses netinhos tiver com o vô, este dá todo o amor, filho. Todos os dois que este que mãe não quer dar. Este todo abraço, este todo amor, filho, todo abraço, porque isso é condição de vô, filho. Zincatelinado fazendo falado. Sem se tirar esse autoridade que o pai tem. Ixi, autoridade. É isso que sim, o pai Benedito está compreendendo. Ixi, minha amiga Talinado está fazendo falador. É isso mesmo, ixi, nego Benedito. Ixi, respeitar ixi, também ixi, a mãe e o pai, né? Porque ixi, o pai educa, ixi, o vô ama, ixi, ixi mãe ixi, ama. Ixi, mãe ama ixi, também. Mas e se te dá seu amor, esse filho pode ficar o quê, filho? Mimado, esse tô indo e volta tem que ter esse sabedoria também, esse de aceitação, esse filho. Porque esse filho, o que esse filho? Esse o respeito. Ai. E esse independente da cidade, que esse nega respeita, esse precisa ter o respeito de que é o momento de ser mãe, filho. Esse não pode esse tirar a autoridade de uma mãe. Este nega, este voz, tem que aconselhar. Ó, chefe, acho que isso aqui não está esse bom para esse nosso neto. O que você acha? Este ser doce, filho, se falar este com este compreensão. Este nunca se bater este colher, este é isso, isso, isso. Não, este. Este pede sabedoria, né, filho? Sim. Pede sabedoria este de nego vô. Mas este nego vô, ele sempre vai ser vô, filho. Mesmo a gente errando, viu, filho? Sim. Não é, Chinego? E aí, Padre, como é que é? Este, assim, como o Catarinado está fazendo falador, né, filho? E este, ainda, este, quero, assim, dizer, dar amor também é saber impor o limitador, né, filho? Oh. Este, é uma forma de amor. Este. Amor não é igual essa palavra do falador meu, esse fez e falado, esse passa a mão com o curuqueiro. Este. E se não queres ver aqueles um que ser um adulto, esse dínico? Esse. Digno. Esse. Vó. Digno. Esse. O vô fala tão bonito, né, vô? Eu gostei. Dínico, não é assim? Isso é assim mesmo que fala. Não queres ver que ser dínico? Dínico. Não é isso? Isso. Então, os ilimitados 12. Também, claro. Amor. Claro. Esse, fazer mão com o culuqueiro não deixa que ser assim, calata, né, filho? Isso. Não é, filho? Sim. Tem que sim saber dosado. Dosado. Não é um verdadeiro? Claro que sim. Esses uns negado, uns não, ensina mais zinzinho com que um sim. Sim, zinuzinho. Nos ensina tanto quanto os não. Olha. Este não assim, este zinzinho pai, esse nos endereçou os encantos não para cada caminhado aqui. Sim. O sim é zin bom, né, filho? Achei. O sim zin todo mundo gosta, né? Este não, este assim, ensina este filho, você a perder. Você a perder, isso é importante aprender, viu, este filho? É importante o filho aprender a perder. Às vezes é importante, filho, porque às vezes perder é uma lição para você trabalhar a sua humildade, a aceitação. Então não é um crescimento como este nego Benedito fala, filho. O não traz a simplicidade da aceitação. Por causa, filho, muitas vezes esse zin falador, ah, quero zin dar tudo que nos intive. Mas e pela, não foi o teu não ter que te fez esse que se calar te dínico? Isso. Não foi justamente por causa do teu não ter? Se você dá tudo, como vai ser? Realmente. Graças a Deus. Não é, Zin? Que é assim. Quero dar em tudo que não tive. Não, Zinho, esse. Paciência. Calma, Zinho, esse. Certo. Esse eles também tem que ter a cooperação, Zinho. Esse Zinho. Vô. Faz tudo trabalhado que fazia e se desdobra para fazer também o outro mais. Olha. Não é, Zinho, assim? Sim. Dá conta de tudo já fazer. E o mais novo não coopera. És informoso? Não, senhor. Não és informoso. Diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. E uma avó cuida dos 10 filhos, né? Tu que esses 10 filhos deu pra ela. É isso mesmo, gente. Cambone não se segurou. Ô, vó Catarina, passa em cima disso uma mensagem final pra gente. É. E agora, se cada um desses netador aí que seu novo ser vinculizado fizesse, não ia poupar os vô? É. Faz eles, deixa elas fazer menos. Ai, ai. Não é, gente? Que assim seja. Graças a Deus. Esse engenheiro falou que ia fazer sinceridade pra falar. Ai, assim, senhor, vô, claro que sim. Ele falou, esse muito se formou, esse muito sabido. Esse mensagem. Esse último desencarne meu 107 anos, né? Tenho que ter aprendido alguma coisa. Olha. E a senhora, vó Catarina, quanto que foi? 107 anos. Meus irmãos, 117. É. Tem que ter aprendido alguma coisa, né, meu filho? Fala todas as outras encarnadas. Sim, Catarina, perdão eu. Esse nego perguntou, esse quantos anos, esse fia, esse nego desencarnou? É. Esse mais inova. É. Bem mais inova que pai velho. Sim. Esse nego, esse já falou, essa idade, né? É, eu não lembro, vó. Esse falou, esse no primeiro então, dia. Então tá bom, depois né? Nós pesquisa. Só foi bem mais nova que ele, né, vó? Bem sim. Esse desencarnei mais nova, esse nego. Mas no tempo que a gente tá de astral, filho. Ah, achei muita coisa, viu? Graças a Deus. Tá falando da encarnação que foi vó, né? Que tá falando. Graças a Deus. E astral muito. Ah, esse né? É da carne, filho. Isso. Esse da carne, esse, uns 60 e poucos anos. Sim, senhora. Quase 70. Então, vó, passa uma mensagem final. Que jovem. Pra ver o que é que o vô tem pra nos ensinar, se for da sua vontade, viu, vó? Este nega, este, como está falando, este do movimento dos avô e da avó, né, filho? É. Eu vou deixar o recado nesse sentido. Mas para os jovens hoje em dia, né? E para todos, né, filho? Porque às vezes tem uma pessoa que já tem idade não, e não respeita o mais velho. Então, que as pessoas possam olhar as pessoas mais velhas com mais respeito. Olhar a ruga que esse senhor carrega, essa senhora carrega, muito respeito. Cada marquinha que esse nego carrega no rosto, tem uma história, tem um labutar, entendeu esse filho? Tem um caminhar. Respeite as rugas, respeite o andador do senhor. Cabelado bancado, né, Catarina? Esse cabelo branco. Respeite quando vê um senhor. Não é, gente. Seja respeitoso. Forneça um lugar para um senhor quando você está num lugar, este público. Tenha esse, uma honraria, como de seu tranca-ruas. Seja formoso, vó. Seja formoso com esse nego. Esse nego já passou, né? Esse nego já passou por muita coisa. Formoso se fala, né? Ele não importa a trajetória que ele passou. Sim. Importa o firmamento que ele tem ali, entendeu, esse filho? Sim. E se ele tá ali, meu filho, porque teve coisa também muito triste, nem passa com alegria. Aproveite quando vem um senhor, converse com esses negros para aprender um pouquinho. Enriqueça um pouco sabedoria, meu filho. Sabedoria tá na conversa, tá no proseador. Tá numa lição de vida que esse negro passou e conseguiu atravessar esse vida. Esse nego já procurou muito esse pedrinho, filho, pelos caminhos. Então abraça esse nego quando estiver perto. Já pode não ter mais os negros velhos na vida. Agradeça o avô e a avó. Quando você vê um negro estiver na sua frente, coloca o rosto do seu avô, mesmo que você não conhece. Faça de conta que é um avô seu. Respeite o caminhar. Isso. Respeite a ancestralidade desse filho, desse nego. Esse todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma sabedoria para dizer. Isso. Respeite. E se puder, dá um sorriso para o nego. Esse. Os negros não sabem o que vão aprender, viu, filho? Dá oportunidade para mais velho, porque eles têm infinitas coisas para ensinar. Quem respeita os mais velhos, filho, geralmente vai ser um bom pai, vai ser um bom marido. A vida sempre vai abraçar. Respeite o velho, porque o mais velho, um vô, uma avó, ele está andando junto com o enxateio. Ele está fazendo percalço dele aqui na terra. E não importa a história de vida, respeite cada ruguinha que ele tem no rosto. É isso. Dê oportunidade pro mais velho. Respeite o mais velho. Tenha amor, se compadeça. Atravesse o velhinho numa rua. Seja solidário. Um dia pode ser você. Você um dia pode ser um nego velho. E um dia você vai querer uma compaixão. É isso, filho. Respeite a ruga de cada chinelo, filho. Que é bonita a ruga, filho. É história. Às vezes o povo acha que é bonito só ser essa estética, né, meu filho? Não, filho. É bonita a natureza. Seja natural, filho. Cada marca sua, filho. Às vezes você acha que o seu nariz é feio, que isso é feio. Não, filho. Cada coisa sua é perfeita, filho. Seja autêntico, filho. Respeite o senhorzinho. Ele está sendo a autenticidade que o tempo trouxe para ele. E se puder, faça um agrado para um chunego que você vê. Às vezes os têm medo de chegar perto do senhor, né? Com medo dos negros. Às vezes tem os negros, este grosso, filho. Tem os negros bravos, os senhorzinhos. Mas tá virando criança, filho. O tempo tá levando, filho, essa memória. Respeite, que é o firmamento da vida. Um dia você pode ser parte desse firmamento que você não respeitou. Será que você vai conseguir, filho, ter essas rugas, atravessar o tempo assim? Não respeite, filho. Respeite o mais velho, não importa. Não importa o que ele traga, filho. Respeite o tempo que ele tem de existência. É muito bom, filho, respeitar os seus. Muito bom, filho. Muito bom no tempo desse nega, que esse povo falava esse olhar, filho. Este nego falava e todo mundo se abaixava, este filho. Este nego João tem muita história, filho. O firmamento da vida sempre traz uma história, filho. Respeite cada história, filho, de cada um, filho. Nem só pros avós. Respeita a história de cada um. Cada um tem algo bom para te contar e te emocionar e você aprender. Observe os negros e aprende o melhor, filho. Eu aprendi muita coisa observando isso na minha vida, filho. Este não foi faculdade, filho. Foi os olhados mais velhos. Aprender com os mais velhos. Este qualquer coisa, filho. Até se um café se aprende. Um arroz bem feito. Porque as simples coisas são as mais difíceis, filho. Faça o simples, o melhor. Aprende com o mais velho. Você vai aprender alguma coisa. Graças a Deus. Este nego agradece. Essezinho, Pai Benedito. Este agradece, este nego famoso. Este graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja, graças a Deus. Este agradece essa casa. Agradeço essa filha, achei muito formosa. Esse amor. Tu faz subidor também, né, filho? Não, vou. É, ficar mais 20 minutinhos. Não sei pai... se contar, sim. Isso, fica mais um pouquinho, vô. Que, fale, agora o pai João vai chegar. Enquanto que o pai João chega, o senhor fala pra gente o que o senhor achou de tudo que a avó Catarina falou. Ah, filho, cada palavreado tão cheio de amorosidade, de ensinamento, né, meu filho? Ah. Fala assim, verdadeiro, né, meu filho? Uhum. Meus enfios escolher hoje, pedir esses encatalinados, falar das vó canal. Uhum. Não é, meu filho? Sim. Esse acho que esse voz quis homenagear, né, filho? Uhum. Em vez de esse meu filho escolher um assunto, esse falando dos negados velhos na nenhum mandado, Meu filho levou esse puxado de pensamento num lado mais humanizado do canal, né, meu filho? Sim. E foi tanta amorosidade, ensinador de Catalina do Paschiatula, né, filho? Graças a Deus. Não é um verdadeiro, filho? Sim. Sim, filho. Graças a Deus. Certo? Oh, graças esse lembrado que esse salve, esse seja muito bem-vindo, esse. Muito agradecido. Salve, Santas Almas. Quantas estrelas tem no céu? Peito velho já contou. Salve, Xijambi, Xixalve. Xixalve, Pazinho, sempre existe. Este salve, Xijambi, salve, Xixalve, a natureza. Salve, as forças. Este dessa casa. Esse que está se iluminado, se salve, se chinego, se salve, se graças em Deus, graças em Deus. Tradicionalista africano, faz suas almas, faz a raiz da África. Olha. Esse graças em Deus, graças em Deus. Esse salve, se jambe, se falso. Raiz africana, grande força. Salve, se as forças estão, salve. Graças a Deus. Salve. Ô Pai João, explica pra gente como que o senhor vê a importância da maioridade, da idade do idoso, aquela idade de ser vô, de ser vó. Esse Pai João, esse graças em Deus, salve seu filho. Esse vê-se como esse... Esse o ensinamento... Esse que sempre esse um vô... Este passa, este, uma história. Este passa, este um ensinamento, este. Para aquele que estão, este, do lado. Este para aquele que estão na sua, este, familiaridade. E na sua ancestralidade. Este é o respeito. Este por tudo, este que seja negra, este, vó Catarina, este chinego disse. Respeite este essa curvatura, esse dos negros. Respeite essa bengala, esse dos negros. Respeite essa história, esse. Esse mais velho, esse, nesse tempo, esse de pai, esse João. Ele sempre se aprendeu, esse muito, esse com o mais velho. Esse sempre cada história, esse latente, nessa, esse, nesse pensamento, esse que eu sou um espírito. Esse, imagina esse tempo esse de carne, se aprendi muito com os mais velhos. Esse tudo esse que trago esse, na minha alma, esse aprendi esse, com mais velhos que eu. Esse aprendi esse negro esse, com mais novo também. Mas esse devo muito esse, aos mais velhos. As ancestralidades esse, dos mais velhos. É sempre esse tem esse, coisa para ensinar. Esse tem esse, sempre humildade esse, com as forças dos... Esse mais velho, esse. Esse, como se disse, tem importância de estar nessa terra. Porque esse tem algo a passar. Esse exame, esse maior, esse passou, esse firmamento para esse vô, esse para essa avó, esse passar, esse sabedoria. Esse aproveite o melhor esse, desses mais velhos. Esse cada um esse, que tivesse o mais velho esse, perto. Suga-se tudo esse, dessa pessoa. Os maiores ensinamentos são das histórias de vida. Uhum. Os caminhos que são passados. Esse, desde uma ferida esse, que esse nego passa. Esse para se fechar essa cicatriz. Esse gin assim. Esse tem história. Esse já que a Tula gosta de gin ver, voz na linha de chegada. Mas não olha nos seus pés para ver os machucados que você teve no caminho que precisou ser percorrido. Olha. O Benedito, pedi aos senhores que já tá, a gente está chegando aqui pedir uma mensagem final a cada um. Antes da mensagem final, e talvez aí vocês já emendam com a mensagem final, eu queria que cada um de vocês falassem sobre o seguinte. Aquele velho que se sente abandonado, que se sente largado, que a família não está nem aí, e vai jogando, e sente que não tem mais motivo de ficar aqui, porque ninguém cuida dele, Como é que ele resgata essa vontade de viver, esse ânimo, essa gratidão pela vida, até o último dia? E aí dá a mensagem final de cada um, por gentileza. Este vai voagir, meu João. Ô, Vaginho. Este nego, este passo, poxê. Este. Este ginhanchim, né, filho? Cada espírito encarnado, este tem sua individualidade. Não é assim? Sim. Este ancião abandonado é naquilo que este acabei de dizer. Está na sua reta de chegada e sabe o machucados que teve no pé, este, pelo caminho que pichijou pecore. Aqueles os quais este cuidou durante este gingin tagetalha, e este hoje não vão lá, este pachá Eva no machucado do pé, né, filho? Vão pecorir o caminho deles também. Não é assim, meu filho? Quem planta colhe. Não pecorei, cada qual a gente tem o seu para pecorir. Sim. Não é, gente? Sim, sim. E cada quietula não é uma tarefa fácil, que Jim Benedito vai dizer para Jim Voz. Mas a tarefa é assim. Dentro do este alma eu, não posso ter de independência de nada, de ninguém que seja fora do eu. Fala de novo, vô, para o pessoal ouvir bem. Este nego fala do baixado. Não, né, tá filho? Bom. Este tarefa não faz, filho. Uhum. Mas este dentro do alma de cada um eu. Uhum. Do alma meu. Do alma deste, este ancião, este abandonado. Sim. Este peixinho, este não ter a dependência de nada que venha de outro. Não é uma tarefa fácil. Porque a carne muitas vezes não responde igual. Este mente, este não responde igual. Mas de vossas de alma está lá. E se vós teve este uma trajetória longa naquela este terena, é porque este foi assim programado por vosso processo evolutivo. Então dentro da vossa alma, sem a dependência emocional, este do este ego terreno, existe o bálsamo que vós precisa, meu filho. Oh. O bálsamo é vós. Este assim, faz entendedor. E o acolhimento das correntes estes de resgate do astral superior, das equipes designadas para cuidar de todas essas experiências desses anciões, vai colar todas essas feridas. Que vós, este, se liberte de toda e qualquer mágoa, dor, tristeza, de abandono, rejeição. Faz assim, entendedor, filho. Sim. Esses sentimentos não dão leveza por este, no momento da este dos encarne, por seu espírito conseguir chegar onde carece. Graças a Deus. Então, este dispa de tudo sim, sim. E a vossa mensagem final, Fabi? Busca este cântico dentro do teu bálsamo. Olha. Faz entendedor, filho? Sim. Este se voz de permitidor, voz de ficou este falando, este muito, este deste lado dos avós na parte humana da terra. Isso. Pai, este tem vontade de passar para vós. Uhum. Que estas falanges dos legados de velho têm muitas funções dentro destes trabalhos de Umbanda e de espiritualidade. Sim. Muito diferenciadas, sabido? É. Existem falanges nossas que muitas vezes até acompanham algumas caravanas de guardiões para alguns tipos de resgates de eguns. No portal de Omulu, como os de Pai João. Este. Faz entendedor, filho? Sim. Então, este engana-se pensar que todas as falanges de negada véia, de negado véio, este só fica nas coronas dos adinhos e das crianças, sabe, meu filho? Tem alguns trabalhos, filho, que as negadas de véio, estes são muito requisitadas e fazemos este comum. Muito bom gosto de poder estar ali oportunizando o nosso trabalhador. Graças. resgatando almas, fazendo este dificultar a este utilização de ectoplasmas de recém desencarnados. Sabido, fia? Este no portal, no Campo Santo. Sabe o que é Campo Santo, né, meu filho? O que, que é, vó? Este que vocês aqui chamam chumitério. Esse, sim, sim. Este é Campo Santo. Então, este, muitos de nós temos estes aprendizados para este ajudar a proteger nos Campos Santos. Uhum. Com estes os falangeiros dos guardiões desta região também. Viu, filho? Este muitos negados de velhos faz benzimentos que tais da sabedoria africana. Benzimentos, né, filho? É. Este com ervas e tudo mais. Sim. Então, negados de velhos, tem este uma diversificar de... Diversificado, tá bom. De trabalhador. Isso. A diversificação. Diversificação. Esse, claro, esse, claro. Viu, Gifil? Tá bom. Este de Pai João, que está em toda a raiz africana, tem uma vertente de trabalho diferenciada neste sentido, uhum. As falanges de Pai João. Sim. Viu, Gifil? Sim. Com certos de risco, com certas de erva, com certas de eixas de congela fumante. Então, este mensagem é assim. Muitos agora, filho, gostam muito de ver atuar as outras de linha, né? É. Negado velho este. Mas e nós, se nós está populado, se nós não está populado, o importante é que nós está trabalhando. Graças a Deus. Viu, filho? Sim. É isso que nós queremos, trabalhar. Por amor, para caridade, em nome de Jesus, Nossa Senhora, assim seja, Virgem Maria. Graças a Deus, Chave Pai de bendito. Salve a sua força, salve a sua banda, salve todos os pretos velhos. Então, sim, vou, muito obrigado. Salve as almas santas e benditas, graças a Deus. Pai de sempre, de cheiras de louvado este de louvado de cheiras de nosso Jesus Cristo, este vosso lar, que o manto da Nossa Senhora este te cubra, este edifique. Que a falange de Mãe Dolores esteja sempre este a te fortalecer. Chave este de filho que faz este trabalho tão famoso. Que, assim seja, que cada qual este possa fazer o melhor uso com este de que tiver uma oportunização de estar aqui baixando e este tocando e aprendendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de sempre, de seja de louvado. Graças um grande abaixo deste nego velho, viu, filho? Louvado seja. Este, posso fazer um cantigo, filho? Isso, vô, pois não. Nego velho vai embora lá pra sua cidade, lá no Julemá. Abraço já meus filhos, vou embora com saudade. Nego vai ficar. Adeus, adeus, adeus, adeus. Até um dia quando o nego voltar. Este peito veio bem bola, este joelho. Graças a Deus, graças a Deus. Este um abraço a todos, gente. Graças a Deus. Este, graças a Deus, salve. Louvado seja. Graças a Deus. Salve as forças do lar. Graças a Deus. Salve, Pai Benedito. Então, Pai João, continuando aqui com o senhor e finalizando com o senhor, queria perguntar ao senhor como é que é. Essa, como é que reequilibra isso, né? De distanciar um pouco de si próprio quando fica muito jogado para o canto, quando a gente é velho, já idoso, abandonado, e se deixa essa energia dominar? Como que a gente restabelece esse equilíbrio, essa confiança em si e essa vitalidade? Depois passa para a gente uma mensagem final para a gente. Este nego vai falar este um pouco. Sim. Este daquilo, este que eu vivi. Uhum. Este aquilo, este que eu vi. Sim. Este a maior, este firmamento desse nego, uhum. Quando se viveu. Olha esse fio. Uhum. Esse coisa esse que nego se teve que aprender. Uhum. Este uma coisa que você fala este, muito nos seus trabalhos. Sim. Este Deus. Este quando eu me senti este largado. Este porque este foi embora, este embora, este muito idoso. Este posso dizer este, que meu firmamento, este Pai João, este arrancar este perna, este tarefa. Uhum. Este quem se valeu este no momento da dor. Este do momento que você sente este como se fosse este um nada, este nego velho pode dizer. Uhum. Este foi este zambi. Este zambi que tinha o chaki. Esse porquê xixi negro aqui? Esse negro, esse fio, esse falava esse com as estrelas. Esse negro, esse falava esse com o sol. Pra valer deixa ferir, deixa dor. Este cravado, este na alma deste nego. Este que me valeu, este filho. Este foi, este zambi, este Deus. Este todo. Este universo do amor, este deste pai. Este que gera a vida. Este negro se cultuava este já a ancestralidade este dos orixá. Estes deuses me valeram, este negro. O amor, este, a minha vida. Este mesmo este, que essa vida ceifava dor. Este negro tinha este amor pela este Pai Zambi. E esse Pai Zambi me libertava dentro do meu este ser. Este cada pessoa este que este nego passou ensinamento valeu este minha vida. Esse força feitiçaria também. Uhum. Este me valeu. Este negro este traz feitiçaria. Este aprendeu este muita coisa, este negro. Uhum. Este com erva, este porque já tinha este contato. Este com os orixá. Uhum. Este falava este negro com a espiritualidade, filho. Uhum. Eu já falava este com o sol, este com a lua. Eu já falava este com o jambi. E este minha dor diminuía. Me diminuía este dentro de mim. Este senti dó de mim, este nego. Este mais o amor, este nizambi em Deus, este quem, este nome para vocês seja Jesus, este Deus, esse fractal de força, valeu, este dentro de mim. Este que cada um, este que veste um idoso, este compadece-se pela dor. Este queixo que está preso, este, na dor, da carne, da solidão, porque a solidão é a maior dor. Muitas vezes que a carne exposta, a solidão é uma casa vazia dentro de vocês. Quando não tem solidão, porque este tem fé, é uma casa cheia. Então este negro este oferece o amor. Este para cada este negro se conta sozinho dentro do seu firmamento. Este é uma dor exposta. Este é uma dor este, que largou este, a família. Este olha para o céu e se fortalece. Pede para Deus este fortalecimento. Pede para a espiritualidade, porque tem sempre alguém te ouvindo, este, a dor de cada um. Tem sempre um parador de luz. E não importa o nome desse parador para vocês. Sempre tem isso, ser. Esse que está na compaixão de trazer um firmamento para o solitário. Esse puxa o negro que está passando por tristeza, isolamento da família. Este negro teve que aprender muita coisa sozinho. Este muita coisa, este preso, este cativeiro. E chamar-se qualquer coisa, este filho. Amar o chão que eu piso, esse é o que sustentou-se minha carne sangrando. Este tire forças de dentro de você. Olhe-se para esse jambi, olhe-se para essa estrela. E se fortaleça-se com a magia da natureza. Este pede para a espiritualidade que ela existe. Este perna, este machucado, este que nego passou, foi passageiro. O espírito eterno, o espírito livre. Este tenha forças dentro de você. Chama pelos seus ancestralidades. Se que o povo vai ouvir vocês. E vai te dar força para você aguentar a sua missão. E se liberte deste corpo. Este foco, este mente, este Senhor maior. Este supremo. Se emante de fé. Este que alguém está te ouvindo, este amparando o seu coração. É o que eu posso dizer para você, este nego. Este que me alimentou, este na minha solidão da carne. Porque este coração fez festa para Zambi e para os deuses que eu acreditava. E se sou uma centelha desses deuses, foi a fé. Este é a fé. A fé e o amor. Este, tudo este nego via amor. Este numa árvore este, que estava este, na frente, este nego. Este o céu azul que saiu. Este o café que eu colhi. Este porque teve um dia este, que eu não conseguia colher. Mas eu busquei na minha memória aquilo que, este, que me fazia feliz. E se não tinha um café para colher, eu tinha estrela para olhar. Este busque força, este tenha fé. Este a fé é o alimento que vocês precisam ter. A fé, este fortalece a alma. Este regenera as células dos fios. Este para aguentar tudo o que tem nessa carne por vocês passar. Este tenha fé. Que os negros possam se ser abraçados. Este como este nega Catarina disse, este como este pai disse, este pai Benedito. Estes negros não podem se estar largados. Este que a humanidade se humanize. Este que a humanidade se evolua. Este não só se evolua este para a tecnologia. Este evolua-se dentro de vocês. Este trabalho de coração. Este trabalho, essa máquina que sustenta vocês. Dá amor para uma pessoa de rua. Este dá um cobertor. Este dá um sorriso. Esse nego oferece força, esse pôs nego que se encontra este nas calçadas. Esse encontra este nos mendigos. Com as suas feridas abertas. Esse porque este tem muito chinego sofredor. Eu ofereço-se minha fé. Este meu amor. Este ofereço-se para cada um que ouvi, se humanize. Trabalhe este coração. Põe para funcionar essa máquina. Esse pode ser o seu amanhã. Este como se nega disse. Pode ser os fios amanhã. Esse largado em uma calçada. Esse acolhe o seu irmão, o seu idoso. Acolhe o seu avô. Acolhe o mendigo. Dá um sopa quente esse peixe fio. Na escuridão do frio. Se não existe libertação, se o filho desenvolver esse amor, humanidade, Se você não sentir a ferida, a dor do outro, você não precisa se buscar. Você não precisa rever esse coração. Está acontecendo alguma coisa, é preciso sentir compaixão. Esse protege os mais velhos. Esse mesmo que não tem um familiar mais velho. Proteja aquele que passar por si. Esse proteger, esse nego não fala esse brigar. Este quando vê, este dá um chalgo de amor. Este dá uma atenção pro mais velho. Estão carentes. Os mais velhos querem atenção. Os mais velhos querem um carinho. Os mais velhos, se nego, vira criança. Os mais velhos viram criança. As crianças, é mais fácil cuidar de uma criança, porque este está desenvolvendo, este vai se progredindo. Este mais velho regride. E aí tarda-se. Este quer atenção. Trate esses mais velhos com amor. E se você não tiver amor para dar, porque não tem muitos fios aí, não tem amor ainda desenvolvido, que esse nego fala assim, com propriedade, tenha respeito para os mais velhos. Não agridem os mais velhos. Porque esse não é todo mundo que alcança esse velhice. Não aguenta essa dor no corpo. Não aguenta esse cara da vida. Respeite esse nego. Esse nego sofreu-se muito, esse carne. Por isso emocionou. Porque esse é o momento de rever minha dor também, esse. Esse porque traz dor quando você está na carne, cortaste uma unha. Este traz dor, esse perna se dilacerar. Mas esse nego quis Zambi. Este nego quis as estrelas. Para que a dor se ficasse pequena. Este vai na casa, esses fios que tem este, né, este vó. Dá um rosa pra vó. Puxa um botão de rosa. Este nego fala da simplicidade. Este pra alcançar este plenitude da simplicidade. Precisa. Esse coisa grande, esse, para ser, chegar este no coração. Dar este presente de Deus, que ele fez. Este Zambi fez a flor. Este acaricia as pessoas. Que passar por vocês. Esse não precisa falar isso muito, não. Esse não é palavra, esse nego fala. Eu quero esse carinho, esse olhar. Esse de respeito. Esse por cada um que estiver do seu lado. Xinego. Xinego, Xi. Libertem os Xis. Libertem os Xis. Xi do egoísmo. Xi põe sempre o outro como Xi. Este como gostaria de ser tratado. Que vocês vão fazer este tudo certo. Este no caminhar da terra de vocês. Se vocês fizessem este preceito de cada vez que vocês quiserem ter uma atitude com seus irmãos, coloque vocês na frente, como gostaria este desafio ser tratado. E aplica na vida de vocês. Este não adianta só falar este do Jampa, este de Deus, este de Oxalá. Este tem que viver Oxalá na prática, na caridade. Se não é uma vida este que vai se pra se perdida. Vocês vão ter que toda hora repetir a escola. Repetir este lição e lição e não aprende. Este não aprende porque não faz o simples. O simples é difícil. Porque os fios olham para os umbigos. É só o umbigo do fio. Este faz o mandamento, olha para o seu próximo, que já está este forte no firmamento de vocês. Os filhos estão fazendo muita coisa, este tanta coisa formosa, estudador, este caminhador nessas terras, que este nego sabe, este buscando este coisas palpáveis, e não se coloque esse firmamento este maior, esse convivência. Esse como eu convivo esse com meu irmão. Esse como convivo com seu irmão. Se você esbarra no seu irmão, este não diz este bom dia. Você quer ser médico? Esse como vai te lidar com a alma do seu irmão? Este com a ferida. Se você não faz o simples. Faz o simples. Este simples vai subir os degraus. Este não sobe degrau, se não viver isso. Se não viver este cordialidade de vida. Sejam cordiais com cada um que passaste pela vida. Respeite o andar de cada um. Este porque é o andar que ele tem que estar. Cada um está no andar que tem que estar. Este cada um está no firmamento que precisa. Faça o melhor do seu degrau. Esse melhor se não é muita coisa que este nego está falando. Este coloque seu irmão este na sua frente. Oxê na sua frente. Seu espelho refletindo como você quer ser tratado. Faça o espelho. Olhe para o espelho e vê esse nego no espelho. Que o senhor vê vocês no espelho, oxê com oxê. Faça exercício como você quer ser para os outros. Esse nego muito feliz, esse nego com o trabalho, viu? Oh. Esse muito feliz. Graças a Deus. Esse muita força, suas forças. Oh. Que assim seja. Esse muita humildade, esse nego seu, filho. Oh. Esse muita força. Porque o Xê, este tem firmamento, este de simplicidade. Este quer ser grande, seja este simples. O Xê é grande porque o Xê é simples. Obrigado. Este. Graças a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe. E pedir ao Senhor, então, daí, a sua mensagem final, Pai João. E se o Senhor, antes da mensagem final, quiser falar sobre qualquer assunto, nós estamos aqui para estudar com o Senhor. Que este nego tem vontade de perguntar para este nego, velho? Fala. Eu? Este. Eu tenho vontade de perguntar ao Senhor... Qual que foi a maior lição da sua última encarnação? Este nego, este última encarnação, este vim na falange, este de João, uhum. Este pai João, uhum. Este foi vida, este escravo, uhum. Este vida na escravidão, este nego, este tem muita, este vida, este África. Uhum. Mas este vida, este Brasil, este poucas, este. Mas este vida, este que trouxe, essa ferida, essa lição, este da escravatura, onde este nego, este trabalhou, este canaviais, onde este nego passou por essa dor, que este outra oportunidade, este nego, se puder, fala este corte. Este vida, este ensinou muita coisa para este nego. Este tem muitas coisas, este nego está trazendo este cavalo, porque este trabalha pouco com este cavalo. Este traz muita força, fiz muita feitiçaria. Este fez muito cura para este povo, este tribo africana. Este depois, este pai João trabalhou este Brasil. Este parte de si. Este dessa paixão. Este onde este nego velho se trabalha para Omolu. E este, outras, este egrégolas, este disturbante, este nego trabalha. Este na Umbanda, este trabalho, este Omolu. Este trabalho, este também, este para fazer, este quebra de feitiço. Este, muitas vezes, este com Jesus. É onde este nego velho, este vai para os planos x-denso. Este que nego, este pode dizer, este de vida, este anterior. Este nego, este viu muita beleza, este como nego, este passou. Este de contemplar, estes forças da natureza, este poder, este trazer, este cura, este para os negros mais jovens, e trazer história, este sabedoria do que eu sabia, este da minha ancestralidade, este de todos os forças que este negro sabia, este manipular, este fazia muito culto, este África, para este panteão, este que se fala, este Yoruba, estes outros deuses, esses que entram, este fora, este dos orixás de Umbanda, este que essa nega xinga nem, este sabe entrar nessa essa vibração, este trago, este linha, este africanista, para este vida, este de que este pai João passa, este outro nome, este que este nego tinha, este vivência, este nome, este batismo, Este onde, este nego, este sofreu, este muito, este aperta, este deixa, este pele. Mas este fez muita, este onde, este fez muita coisa, este boa. Aceitei este muitas, este imposição. Este quis, este guerrear. Este para trazer este minha, este força, da minha, este negritude, mas este não. Este pai João acalmou-se, este nega acalmou, para poder viver este sem rebeldia. Aceitaste que Jambi me deu, este com sabedoria, este aquilo este que tinha este para viver, este dia, este nego trouxe para a vida, este curando, este ajudando. Este sabe por que este nego? Porque este minha dor não era menor do que meu irmão. Este minha dor é este igual. Graças a Deus. Este nego ensinou muito, este escrava, este poder, este de cura, este reza, este força, este de ervas, este muito rezador. Este nego trabalhou na fazenda, este nego, este colheita, este canavial, este por muitos anos de vida, este terrenal. Este nego, este pode dizer, teve dor, mas este nego feliz. Porque este nego, este permitiu ser feliz. Este revolta, este não ia me trazer este cura. Este revolta não ia trazer este cabeça, este pro branco, este libertar, este negro. Então este negro se libertar. Se liberta. E este negro é feliz. Este porque é sombra da vida. Este do ódio, esse ódio dos homens brancos, este não vai afetar este negro. Sabe por que este negro? Porque eu já conhecia este negro já trazia este caminhar espiritual. Este dia acreditar que um dia este negro ia se libertar. Este nego se libertou. Este nego se libertou. Este nego, este almas, este chapanã, esses nego, esses forças de. Essas forças da palha, este nego, este valeu este pai. Essa força decantadora, este. Essa força este da terra, este. Essa força das chagas, este lhe valeu. Graças a Deus. Este. Muito obrigado, Pai João, por esses ensinamentos. Passo uma mensagem final para todos aí que acompanharam esses estudos com o Pai Benedito, com a avó Catarina, hoje que é o dia das avós. E todo esse ensinamento que o senhor passou. De respeito à idade mais avançada. Este nego, este mesmo com essa voz, essa força, este nego muito esse brando, este nego muito, este gera esse amor para os filhos. O que este nego quer gerar, este para cada nego que este ouvir, este nego manco. Este que esses filhos, este trabalha, este dentro desses filhos, que esses filhos se busca essa humildade na vida. Busca essa humildade de olhar-se para as pessoas, os seus irmãos com respeito, este com amor, este. Como este cada, este nego, este faz parte do seu corpo. Este nego, este não vive só. Este que todos aqui, este nego, este irmão. Este nego, este fala, este com muita este curvatura de um nego velho. Porque às vezes nós queremos usar a simbologia para atravessar este coração, que cada este fio pode usar essa curvatura, este de uns preto velho, se curvar para a vida de ser simplicidade, humildade, de enxergar seu irmão como irmão. Este cador deste seu irmão pode ser sua. Este, se pudesse, este fazer o melhor, este faça naquele momento. Esses filhos, se que ouvir isso, este limpe seu coração. Joga fora este ego, joga fora este egoísmo. Este, na sua torneira, este liga a torneira e lava este egoísmo. Põe seu egoísmo para fora. Este, faça uma limpeza do seu chakra, este coronário. Joga para fora este desentendimento que os filhos têm com o outro. Este, põe-se no seu coração, que às vezes é esse único dia que você possa se reconciliar com o seu irmão. Se liberta de suas raivas. Este, manda um falar para essa pessoa que você muitas vezes está com raiva. Esse é um passo difícil, esse nego está falando. Mas é o passo que esse nego velho passa, porque esse nego velho vê muito esse ódio. Esse ódio, esse dentro do coração das pessoas. Porque se os negros trabalhar esse coração, se trabalhar esse amor, esses filhos curam as mazelas da vida dos filhos, as provações, as pedras que os filhos têm, se liberta. Esse que cada este nego que está ouvindo este nego velho, fazer esse exercício da água. Esse joga esse copo, esvazia esse copo d'água no chakra, esse põe-se para esse água correr. Trabalha os sentimentos. Libere esse. Tem uma substância quando os filhos se têm raiva, esse egoísmo. Libere essas enzimas. Esse nem que essa pessoa assiste, não, você não fale isso para essa pessoa, é tudo que você não quer de bom. Mas faça um trato com o seu coração de liberdade. Este liberta o seu ódio. Trabalhe-se, perdoa-se. Este porque este ninguém é perfeito nessa vida. Este todo mundo este não será. Este pai hoje diz, não, seus filhos, este não será este perfeito. Entendam que não existe essa tal perfeição. Então se liberte e perdoa. Perdoa o seu irmão. Porque este tão falho quanto aquele que causou sua dor. Os filhos se fizerem esse exercício, os filhos vão melhorar este, muita coisa. Este estresse, este dessa terra, este depressão. Os filhos vão ter saúde. Este, uma saúde que este nego não teve. Este. Mas este nego tinha saúde, este amor. Saúde no coração. Saúde para a sua alma. Saúde para o seu coração. É se libertar da raiva que você tem do seu próximo. E da inveja e do egoísmo. Porque existem muitos esses espíritos nas terras, esses seres humanos, muito presos nas... Esse raiva, esse... As correntes da raiva. Esse, nas correntes das raivas, esse nego. Sim. Esse quantos filhos não se libertar dessas correntes, os filhos não ascensionam. Os filhos não têm vibração para as forças superiores. Esse nego se vê muitas palavras sem ação. Esse nego vê muito esse trabalho, esse que nego vai, esse trabalho, esse que nego vai, se quebrar esse feitiço, esse demanda, esse trazer, esse uma palavra, esse fio rindo, esse fio endurecido nos coração. Então, esse palavra, esse final desse nego, esse que possa, esse... Trabalhar esse portal de chakra, esse rosa, esse chakra verde de vocês. Trabalhe a energia do amor. Limpem-se das suas, dos seus câncer. Limpem os seus câncer. Forte. Forte isso que esse nego falou. Mas existe o que esse nego vê. Esse muitas pessoas... trazendo esse câncer porque não tem esse perdão. Esse não tem esse amor. Esse não contempla esse divino que esse filho tem. Esse preso, esse nós. Esse preso só no seu umbigo. Esse quantos filhos não trabalhasse chama crística. Esse chama crítica do amor, esse que tantos usam suas fraternidades brancas, esse mestre ascensionado, esse não adianta se pôr esse manto de veludo, esse rosa, esse lilás, se não trabalhar esse chakra. Esse não é só trabalhar. Esse pôr para fora esse câncer, esse pôr amor para a vida. Câncer, o câncer do não perdão. Esse câncer, esse do não perdão, esse nego. Esse forte, esse nego está falando, porque esse nego trabalha para esse alcançar, às vezes, numas palavras que machuquem, para poder trazer e curar. Então, esse nego trabalha amor, mas esse nego também trabalha essa morte de Omolu. Essa morte à vida. Omolu te traz a vida. Esse Omolu, quando se está na vida de um filho encostado, se palha, porque o Omolu encosta nos filhos. É porque os filhos, este já está, às vezes é por missão já de desencarne, mas é porque os filhos estão este trazendo este câncer do ódio. Então este nego, este trabalha, este deixa a mensagem. Desenvolva esta limpeza do chakra do coração. Põe esse espelho na frente do filho. Como gostaria que se ser tratado. Se eu não perdoo, fale do meu irmão. Perdoe-se. Vocês vão ser bom por egoísmo. Seja bom por egoísmo. Se você soubesse a vantagem de ser bom, os negros seriam bons por egoísmo nessa vida. Porque só a bondade eleva os negros para uma ascensão. Ninguém vai estipular a escala, isso não adianta. Isso não adianta esses filhos fazer esses graduação, como esse negro aprendeu com esse moça sábia, esse espírito, esse encarnado, esse... E não adianta fazer essa magia, acender os grandes portais. Se você não acender o portal do seu amor. Esse recado chinês, esse nego, esse menos esse apego, esse desapega, ele trabalha esse aqui, ó. Esse trabalho é a essência. Está tudo dentro de cada peixe. Que assim seja. Muito obrigado, Pai João, por essa visita conosco. Que Zambi seja sempre a luz do seu caminho. Este graças em Deus, este graças em Zambi, este graças em todas as fraternidades, este graças à espiritualidade maior. Salve os deuses, salve todos os santos, salve nosso Pai Zambi, salve nossos orixás, salve a linha de Ramatiz, salve nosso Pai São Miguel Arcanjo, salve a linha da justiça divina, salve a justiça sagrada de Xangô, é o Senhor do Martelo, salve. Salve a justiça divina. Porque só ela sabe tudo. É só ela esse que dá o martelo final para vocês. É a justiça divina. Este queria agradecer esse seu casuá. Eu agradeço. A sua força e sua luz que se emana é ser muito grande. Você doa muita energia. Você não imagina as energias que você doa. Graças a Deus. Este graças de Deus, salve as suas forças, graças. Salve a sua luz, viu? Este negro, este caminho de felicidade para você, este caminho de luz e saúde para todos vocês da casa. Este que essa casa este seja, este sempre, este alimentada, este de este amor, este respeito, este pelo diferente de cada um. Louvado seja este, graças a Deus, graças a Deus, graças salve seja Deus. Salve, muito obrigado. Eu digo a Deus, está chegando a hora, preto velho se despede e já vai embora. Eu digo a Deus, está chegando a hora, preto velho se despede e já vai embora. Adorei as almas. Graças a Deus. Louvados. Por causa, filho, muitas vezes esses infalador, quero zindar tudo que nos intive. Mas e pela, não foi o teu não ter que te fez esse que se calar tendínico? Não foi justamente por causa do teu não ter? Se fosse dar tudo, como vai ser? Realmente. Graças a Deus. Não é, Zinfio? Que é assim. Quero dar em tudo que não tinha. Não, Zinfio. Esse. Paciência. Calma, Zinfio. Certo. Eles também tem que ter a cooperação, Zinfio. Esse zinzinzinho. Vou, faz tudo trabalhado que fazia e se desdobra para fazer também o outro mais. Olha. Faz tudo trabalhado que fazia e se desdobra para fazer também o outro mais. Olha. Não é assim? Sim. Dá conta de tudo já fazer e o mais novo não coopera. És infomoso? Não, senhor. Não é assim?